Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Catarina Caio fez a diferença, juntou algum dinheiro e deu a pessoas e instituições que precisavam. O mais impressionante é que Catarina tem apenas 7 anos. É com esta menina que estuda na Quinta dos Inglesinhos que falamos hoje. Ela está connosco em estúdio e responde a algumas perguntas da Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Eu ouvi dizer que tu abriste uma empresa. É verdade? É. Como é que se chama a tua empresa? Poupa Empresa. Poupa Empresa. E quem é que se lembrou desse nome para a empresa? Foste tu? Foste tu. Tu trabalhas sozinha na empresa não. Ou tens mais alguém que te ajuda? Tenho mais alguém que me ajuda. Quem que te ajuda? É os meus pais, o meu irmão. Mas quem é que ocupa o cargo mais alto da empresa? Sou eu. És tu, és a diretora. Sim. E os teus pais são? Na empresa são o quê? São os teus sócios? São trabalhadores. São trabalhadores. E ajudam-te então a gerir a tua empresa. Para que é que serve a tua empresa? Poupar e dar. Poupar e dar. Tu dás o dinheiro a quem? Nós que precisam, dou às empresas. Dás às empresas. E tu poupas como? Por exemplo, onde é que tu arranjas o dinheiro? Por exemplo, é da tua mesada? Sei lá, são os teus avós que dão? Como é que tu consegues... De vez em quando sou eu, de vez em quando são os meus pais que me dão. E tu vais juntando esse dinheiro e pões onde? Põe no milheiro. E o teu milheiro está muito recheado de moedas? Ou agora está vazio? Por enquanto só tenho uma. Mas porquê? Porque eu ouvi dizer que tu já deste algumas moedas, já. Não foi? E deste essas moedas a quem? Dei a uma amiga minha. Explica-me, porquê é que deste essa tua amiga? Ela precisa, é? É. Porquê? Porque o marido dela morreu e ela ficou sozinha com os filhos. E deste mais a quem? Dei a mais uma empresa, depois dei a outra. E sabes o que é que essas empresas fazem? Ajudam pessoas, por exemplo. Lembras-te? Sim, a sair do... Sei lá, ajudam pessoas que têm doenças. Sim. É o quê? É. E pessoas que se calhar não têm dinheiro para comprar... Sim. Coisas que nós todos precisamos, não é? Como uma roupa. Lembras-te dos nomes? Não me lembro muito bem. Não te lembras muito bem dos nomes? Ok. O Desafio Jovem. Ah, afinal lembras-te. O que é que faz o Desafio Jovem? Ajuda pessoas a sair da droga. Eu também sei que tu já ajudaste outra associação que é Cruz Azul. É. E o que é que faz essa associação? Também ajuda pessoas a sair da droga. Do álcool. Podes dizer mais algo? Do álcool. E como é que te lembraste dessas associações, Catarina? Pediste ajuda aos pais? Ou Sim, pediste ajuda aos pais. Essas, algumas associações dessas trabalham aqui no concelho, no Seixal, não é? Sim. Mas outras não. E lembras-te mais alguma, de alguém que tu tenhas ajudado? Uma associação ou alguma? Também é de uma empresa que eu sem abrigo. E como é que tu descobriste essa empresa? Era algum amigo teu? Era um amigo. E esse amigo precisava desse dinheiro porquê? Para ter um fogão. E tu juntaste, deste a essas pessoas muitas moedinhas ou assim pouquinhas? Muitas. Não sabes quantas mais ou menos é que conseguiste juntar? Não, foram muitas. 800. 800 moedas, Catarina. Bolas, deves ter tido muitos milhares para conseguir juntar isso tudo. Tens quantos? 3. 3. E tens 3 milhares para o quê? São todos para a Poupa Empresa? Não, então, é um para a Poupa Empresa, um para o meu futuro e um para a minha Nintendo. Então, mas espera lá, tens 3 milhares. Um deles é para a Poupa Empresa. Mas já me disseste que esse dinheiro que tu tinhas juntado, essas 800 moedas, já as deste. Sim. Essas instituições. Até tu não preferias ter comprado... A Nintendo logo, em vez de dar a essas instituições? Não. Porquê? Porque eles precisavam. Precisam mais, se calhar, do que tu tens a tua Nintendo, não é? É. E tu achas que é importante a gente ajudar as pessoas que precisam? Sim. Porquê que tu achas que é importante? Porque se calhar elas precisam de dinheiro para roupas, para comida. Para viverem, não é? É. E nós nunca estamos livres disso nos acontecer um dia a nós, não é? É. Portanto, devíamos... Achas que toda a gente devia fazer isso? Por exemplo, juntar dinheiro e poupar e... Não tem que ser só dinheiro, mas podemos, por exemplo, juntar roupa que já não nos sirva, mas que esteja em bom estado, não é? Para darmos a outras pessoas que precisam. Porque às vezes pode-nos acontecer a nós. Podemos ter um azar na vida, não achas? Sim. Tu diz-me uma coisa. Gostaste de vir à rádio? Gostei. Achas que foi muito difícil? Não. Também acho que não foi. Acho que até te portaste bem. Olha, queres mandar um beijinho a alguém? Para o meu mano Tiago. Quantos anos é que tem o teu mano? Tem 11 meses. É pequenino. É. Com a Poupa Empresa, a Catarina já juntou e doou 800 euros. É um exemplo a seguir. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar dos benefícios da leitura para a saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.